Rap de mensagem. Mais um beat do Monstro Mortal VMG. Ei, pra nós a música é muito mais que dinheiro, é uma missão. Medo tenho sim, claro que tenho. Mas preciso trabalhar, né? Enfrento esse medo todos os dias. Uou. Senhor Caderno, eu me interno com a caneta pra compor contra injustiça que assola nosso planeta, é muita treta. Ela desceu do busão, encontro com o namorado numa noite sem verão. E no seu coração, paixão desenfreada, desceu a rua só, desde a noite na quebrada. De repente, medo vem, por alguém foi abordada. Um cano na cintura, ela ficou paralisada. Assustada, achou que era um assalto. Maldade de boné e oitão no asfalto. Magro, alto, no rosto a cicatriz. Mas um verme vai fazer outra família infeliz. Ela fez o que ele quis, deu bolsa e celular. Finge que namoramos, se gritar vou atirar. Não teve como escapar, sozinha, arrastada pro matagal escuro, sua roupa foi rasgada. Cadê suas amigas? Onde que estão seus manos? Outra mulher estuprada com 20 e poucos anos, interrompendo seus planos, uma vida despedaçada. Eterno é o trauma na alma violentada. Ela beirou a morte e à beira do abismo conheceu ódio assassino com machismo. No pente entupido de maldade e covardia, com soco e coronhada, outro estupro acontecia. Quero ver seu amor, quero ver sua esperança. Quando vê um lixo humano mutilando outra criança, fiz a rima de vingança, mas talvez não mude nada. Enquanto eu tô rimando, outra mina assassinada, de carteira assinada. Ela estava com fé, levantou bem cedo, tomou banho e fez café. Deu um beijo na sua mãe e andou uma hora a pé. Nunca mais voltou pra casa, assumiu outra Salomé. Final muito comum, todos sabem qual que é. E o preço que se paga por ter nascido mulher. Máximo respeito às mulheres. Uou, só por mim, por nós, pelos nossos avós, nossos ancestrais. Mulheres, vocês já sofreram demais. Uou, a dor do próximo não te comove na trilha. Quero ver quando essa dor envolver tua família. Juntaram a matilha, formação de quadrilha. Agora outro Jack vai sentir o aço que brilha. Fiquei sabendo que ele foi capturado. Na favela todos sabem o castigo de tarado. E os lobos tão com fome, então preparem os talheres. Cadê a valentia do assassino de mulheres? Faz mais de uma semana que ele paga os pecados. Até quando ele aguenta, todo dia é mutilado. E o verme sangra muito, tem espírito de porco. Talvez toda a sua dor ainda seja pouco. Segura o troco na rua principal. Samu tá resgatando mais um Jack sem o pau. Ao lado do seu corpo, suas mãos numa sacola, furada igual peneira, sem a língua e sem as bolas. Estuprador de escola, cada dia nasce um 100. Mas esse foi pro saque, não estupra mais ninguém. E... oh. Rap de mensagem. Só por mim, por nós, pelos nossos avós. Só. Mulheres, vocês já sofreram demais. Beat Mortão VMG, rap de realidade, no Silvio Chomon.